Eu estremeço em êxtase, plano nas asas da alegria súbita. Opa, aparece um pirata do mar, do abismo de pedra de Silene batida pela neve. Rei, criador da dança para os deuses, vem, a fim de que juntando-te a nós, possas fixar nos passos de Lísia e de Nósia as tuas danças que aprendeste sozinho. Agora eu quero dançar. E possa Apolo, senhor de Delos, caminhar sobre o marico e juntar-se a mim sob a sua forma divina e benevolência eterna. Liberto-se o sutil da luz, meu homem afã, vem turbulento da noite a fluxo de pub, yopub. Yopub, do mar de além, vem da Sicília e da Arcádia, vem. Vem como Baco com fauna e fera, e ninfa e sátiro a tua pera, num ágil látio do mar sem fim. Amém, amém, vem com Apolo nupcial na brisa, pegureira e mitoniza. Vem com Artemis leve e estranha, e a coxa branca Deus lindo banho. Ao luar do bosque, marmure o monte, manhã malhada da âmbria fonte. Mergulho roxo da prece ardente, do adito rubro no laço quente. A alma que a terra em olhos de azul, o pereira deu capricho exum. No bosque enredo nos nais que espalma, a árvore viva que é espírito e alma, e corpo inerte do mar sem fim. Yopam, yopam, diabo Deus vem a mim. Meu homem afã, vem com trompeta estridente fina, pela colina, vem com tambor a rufar a pera da primavera, com flautas e avenas vem sem conta. Não estou eu pronto, eu que espero e me estou se iludo, com ar sem ramos onde não nudo. Meu corpo laço dobra sem vão, asfite aguda, forte leão. Vem da vazia, minha carne fria, lucio sozinho da demonia. A espada corta o que há que dói, ó, tudo cria, tudo destrói. Dá-me o sinal do olho aberto, e da coxa áspero o toque ereto. Palavra do louco e do secreto. Opam, yopam, yopam, yopam, pam, pam, pam, pam. Sou homem-afã, mas teu querer sem vontade vã. Deus grande, meu pam, yopam, yopam. Despertei na dobrada perto da cobra, a águia rasga com garro falso. Os deuses vão se as feras vêm. Yopam, amatado, coro corro, levado do Nicornet. Sou pam, yopam, yopam, pam, pam. Sou teu homem e teu afã, cabra das tuas ouro, Deus clara. Carne em teu osso, flá tua vara, com patas de aço, rochedos rosso. Solstício severo a equinócio, e raivo e rasgo e roçando freio. Sempre eterno, mundo sem termo, homem, homúnculo, menade afã. Na força de pam, yopam, yopam, pam, pam, pam.